imaginei, sei pra onde vou. Pra onde vou? Aquela dona me ligou. Traz uns dois pra mim do bom. Que hoje pra mim deu bom. Yeah. Essa dona é crime, última vez na chapô. Hoje é Red Bull, whisky até de manhã. As partes que é curtir é fio e o de pó. Eu vou passar no mês e pegar o Naguilé. Depois nós sai louco e sem direção. Só aumenta o som que nem sei pra onde vou. Se ela tá perigo, eu tô na função de chapar com ela e fazer mais que amor. A dona tá perigo, ela quer correr perigo. A dona tá perigo, hoje ela tá comigo. Ela quer grave estralando na carreta. Aumenta o som que hoje ela quer dançar. Bota mais pressão, gravamos cara preta. Com a pressão do grave eu quero ver boné voar. A dona tá perigo, ela quer correr perigo. A dona tá perigo, hoje ela tá comigo. Festa na piscina, pra sair da rotina. Eu já liguei as mina, que comigo combina. Hoje a minha noite vai ser mais quente que o sol. Tá confirmado o frevo social lá na Carol. Minha loucura não termina no final. Se ela tá perigo, eu tô rasgando igual cerol. Ela quer grave estralando na carreta. Aumenta o som que hoje ela quer dançar. Bota mais pressão, gravamos cara preta. Com a pressão do grave eu quero ver boné voar. A dona tá perigo, ela quer correr perigo. A dona tá perigo, hoje ela tá comigo. Quer curtir meia hora comigo no frevo, ela quer bagunçar. Tá perigo sem lógica, vodka, uísque pode derrubar. Ela é louca, mas gosto de quando ela gasta loucura comigo. Bati maloqueira, partiu pra minha chola, mais tarde vai servir de abrigo. De Jack Daniels, de Red Bull, as dona louca é de Mafu. De Jack Daniels, de Red Bull, as dona louca é de Mafu. Ela quer grave estralando na carreta. Aumenta o som que hoje ela quer dançar. Bota mais pressão, gravamos cara preta. Com a pressão do grave eu quero ver boné voar. A dona tá perigo, ela quer correr perigo.